viajando mó tempo, te esperando. Por favor, saia do mar, venha logo me abraçar. Semente de peixe, por favor, não me deixe. Mano, ponta maré, nada quem tem fé. Viciando, vulnerável, pelo amor estimado. Meu coração em chama, por você, minha dama. O clima é demais, você me satisfaz. Navegando sem rumo, vivendo sem plumo. Mulher ingrata, você me maltrata. Seus ciúmes provocou desarmonia no amor. Nem me dá mais um beijo, nem sei se eu mereço. Pra mostrar meu perdão, vem de sonho e ilusão. Atrapou meu coração, que decepção. Nem pense em voltar, quero estar em seus braços. Sentir seu calor debaixo do cobertor. Por favor, meu amor. Meu amor. Conte seus segredos, não esconda nada, não. Vença os seus medos, nada mais vai ser em vão. Estarei onde estiver, é só me chamar. Trouxe do avesso, pois a vida é bandida. Cada um tem seu preço. Ela sorria com os olhos e seus lábios vermelhos. Perdia de vista, não vi sombra nem pista. Quando amanhã chegar, vou te procurar e transcender esse amor e te trazer essa flor. O desamor tá me matando, me disse até quando. Do meu lado é seu lugar, então venha pra cá. Da saudade da paixão que não vingou, pois tanta tristeza que a enchente levou. Levou, levou, levou.